aquele menino a cada manhã. Penso naquele menino em toda a estação. Penso na mesa do bar, vendo a televisão. Penso, penso naquele menino em outro país. Penso num momento triste, um momento feliz. Se o telefone tocar, já vem em mim tentação. Penso, penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, oh. Penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, oh. Penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, oh. Penso nele todo dia, ele é minha alegria. A cada manhã penso naquele menino em toda a estação. Penso na mesa do bar, vendo a televisão. Então penso, penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, oh. Penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, oh. Penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, oh. Penso nele todo dia, ele é minha alegria. Oh, oh, alegria. E quando ela chegou na cidade, ele tava lá na estação esperando por ela. E aí foram tantos beijos de amor, tantos abraços, que ela não acreditava que era tão feliz.